chamar meu nome. No céu aviões, em suas missões. Na terra tanques, troços de sangue. Numa navio há mais de mil, mil largas léguas, submarinos, defende instrumento de um jogo assassino. Sob ataque, morra ou mate, sou seu abrigo na noite calate. Período da história em que bombas estouram.